Panorama Agrícola para 16 de outubro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, um abraço para você nesta terça-feira de lua nova, 16 de outubro, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão Eduardo Maier e Márcio Peixe. O ditado é: a viagem é mais rápida quando se tem boa companhia. Confira no Panorama Agrícola desta terça-feira 50 anos de extensão rural em São Carlos. Professor da Terra fala sobre a tríplice lavagem. E no noticiário, Aquanegócio, semana de aquicultura em Florianópolis e Expolages e o melhor da pecuária catarinense. Uma dica que pode mudar o seu dia. Outubro Rosa, todos contra o câncer de mama. Toda mulher com 40 anos ou mais deve procurar um serviço de saúde anualmente para examinar as suas mamas. Prevenção é o melhor remédio. Entre 50 e 69 anos, a mulher deve fazer anualmente uma mamografia. É hora das notícias. Começa hoje com a entrada de animais a Expolages, a maior vitrine da pecuária catarinense no Parque Conta Dinheiro em Lages. A Expolages é uma parceria da Associação Rural de Lages e Associação Empresarial. A feira tem uma das mais importantes representações de animais do sul do país, com exposição e leilões de diversas raças, mostrando assim a diversidade de raças criadas na região serrana e em Santa Catarina. A Expolages, de hoje até domingo, no Parque Conta Dinheiro, em Lages. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Na semana que vem, de 22 a 26 de outubro, ocorre a Semana de Aquicultura da Universidade Federal de Santa Catarina. É a 10ª SEMAC, Semana de Aquicultura. E o evento será realizado no auditório da EPAGRE, no Itacorubi, em Florianópolis. Informações adicionais no site www.semac.ufsc.br. O evento tem apoio da Universidade Federal e também da EPAGRE. E entre palestras, visitas técnicas, oficinas, mesas redondas e minicursos, você pode acompanhar Ranicultura no Brasil, a situação de cultivo de peixes nativos, camarão marinho, cultivo de macroalgas, piscicultura marinha, piscicultura ornamental, melhoramento genético, plano local de desenvolvimento da maricultura, cultivo de polvo, sanidade na aquicultura, empreendedorismo, extensão, comercialização e marketing. Tudo na 10ª Semana de Aquicultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Semana que vem, de 22 a 26 de outubro, aqui na EPAGRE, em Florianópolis. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Neste mês de outubro, a extensão rural está completando 50 anos no município de São Carlos, oeste do estado. Conversamos com o extensionista da EPAGRE em São Carlos, Humberto Bica Neto. Quanto tempo você trabalha na EPAGRE, Humberto? Eu trabalho apenas 4 anos, Mauro. E na verdade, a gente fez um resgate histórico de 50 anos, né, dentro do escritório, que começou com a Caresc, depois EPAGRE, né? Foi uma longa história aí, muita coisa para contar, na verdade. E nessa longa história, Humberto, o que se destaca? Olha, se destaca as pessoas que passaram por aqui, né? Foram vários extensionistas que contribuíram com certeza para mudar a realidade rural aqui de São Carlos, né? Em todos os trabalhos que foram feitos, desde a época da Caresc, depois EPAGRE, a questão de correção e adubação do solo, que isso não existia na época, tudo foi se feito, conservação do solo, plantio direto, né? A questão da orientação para alimentação saudável, saneamento básico, armazenagem de grãos, várias atividades, né? Hoje é visível, né, o aumento de produtividade das lavouras, até mesmo a bovinocultura de leite, que era incipiente ali em 1988, e hoje já é uma referência, um município referência na atividade aí, nível de estado. Então, são muitas coisas para se falar de 50 anos de história, né? Até mesmo a questão de um dos primeiros grupos de estagiários que foram para a Alemanha, que foi iniciado aqui em São Carlos, em 1991 também. Então, dentre todos os pensionistas, todos tiveram um papel importante e colaboraram para o desenvolvimento de São Carlos, né? Correto. Qual é a principal atividade agrícola em São Carlos, Humberto? Em São Carlos, hoje, a bovinocultura de leite é a principal atividade. A suinocultura também, a avicultura, em parceria com as agroindústrias, também são atividades importantes hoje, né? E o milho, na verdade, ele serve mais para alimentação animal. E nesses 50 anos aí, a gente pode citar que São Carlos ainda é um dos municípios que possui clubes 4S, né? E outras coisas também, como o trabalho da extensão influenciou a questão de formação das cooperativas que hoje existem, os sindicatos rurais, os clubes de mães e outras formas associativas, né? Tudo isso colaborou, sem dúvida, para o desenvolvimento municipal e para as atividades que hoje são consolidadas aqui no município, né? Estamos conversando com Humberto Bicaneto, extensionista da IPAGRE em São Carlos. Na sua avaliação, quais são os principais desafios para os próximos anos? Com certeza, a pecuária de leite, ela tem o trabalho da IPAGRE é fundamental para o desenvolvimento dessa atividade nos próximos anos, para uma questão mais sustentável, com o uso de pastagens perenes, como é o programa de pecuária dentro da IPAGRE. E também a questão social, né, e humana, que é trabalhada pela extensionista Lilian, que faz parte da equipe, junto com a administrativa Carmen Verla. Então, esses trabalhos aí, do trabalho da parte de tecnologia dentro da pecuária e a parte ambiental também, com a questão da recuperação de matas ciliares, o foco ambiental, social e econômico, né, dentro das atividades que os produtores vão ter, com certeza, para os próximos 50 anos, sem dúvida nenhuma. Quantas famílias trabalham no meio rural em São Carlos, Humberto? Em São Carlos, hoje, nós temos mais de 1.000 famílias que trabalham no meio rural. É. E com o leite, especificamente, 593 famílias trabalham com essa atividade, né? Então, mais da metade aí das famílias tem, inclusive, bloco de produtor com essa atividade exclusivamente. Perfeitamente. Conversamos com o extensionista da IPAG em São Carlos sobre os 50 anos de extensão em São Carlos, Humberto Bicaneto. Muito obrigado pelas informações, Humberto. Muito obrigado, Mauro, e um abraço a todos. Fique agora com o Professor da Terra. Embalagens vazias de agrotóxicos. Procedimentos para tríplice lavagem. Embalagens laváveis. Como proceder para realizar a tríplice lavagem? Esvazie totalmente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador. Adicione água limpa à embalagem até 1/4 do seu volume. Tampe bem a embalagem e agite-a por 30 segundos. Repita este procedimento por 3 vezes. Despeje a água de lavagem no tanque do pulverizador. Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo. Armazene em local apropriado até o momento da devolução. Como proceder para realizar a lavagem sob pressão? Após o esvaziamento, encaixe bem a embalagem no local apropriado do funil instalado no pulverizador. Acione o mecanismo para liberar o jato de água limpa. Direcione o jato de água para todas as paredes internas da embalagem por 30 segundos. A água de lavagem deve ser transferida para o interior do tanque do pulverizador. Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo. Armazene em local apropriado até o momento da devolução. Como proceder com as embalagens não laváveis? Embalagens flexíveis, sacos vazios. Esvazie completamente na ocasião do uso e depois guarde dentro de um saco plástico padronizado. O saco plástico padronizado deverá ser adquirido no revendedor. Embalagens rígidas. Esvazie completamente na ocasião do uso. Tampe a embalagem. Coloque de preferência na própria caixa de embarque. armazene em local apropriado até o momento da devolução. Amigo agricultor, é muito importante que você realize a lavagem durante o preparo da cauda e utilize o EPI, Equipamento de Proteção Individual. Respeite a vida e preserve a natureza. Evaldo Roberto, da IPAG de Bom Retiro para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.